vagabundo que investe, o progresso é novo. Vagabundo que investe, o progresso é novo. Esbarraco neguinho até o palácio. Suado, barro dominando até o asfalto. Andando a pé pra buscar o importado. Eu quero os boot louco, não, não. Andar descalço e mando melodia, harmonia no palco. Em vale vazio, roll, vale lotado. Do fundo, poço até o pico mais alto. Aprender e treinar depois para os aplausos. Assim tiver que vagabundo quer ficar de boa e sair no rolê. Minha coroa tem que se orgulhar. Bonança tem que vir pra ela disputar, chegar. Pode passar devendo plantar, pra depois ver se é colhendo. Sou pelo sonho, por amor. Eu sou, porque quem é vencedor. Quem tá comigo sabe que não tem pior e age. Convivo com a fina flor da malandragem. Quero fusão na calçada da fama. Quero meu som batendo no asfalto. Na rua de pedra nasce, rua de lama vou. Onde tem chama, vim sim pra buscar o Grammy. Correndo pela minha gente. É Bankstar, hey, Rosana Bronx é quente. Vagabundo estiloso, trem bom gosto. Vagabundo que investe, o progresso é novo. É nóis mesmo, vagabundo. Vagabundo, vagabundo que é luxo. Carrão, mansão, mulher, seu novo mundo diverso. Contato, pria, rebeldia. Com elegância, nobre, ousadia. Navio, cruzeiro, saque, raquetada. Pra descargo, tá nas paradas. Palavra difícil, gafe, nem pensar. Até os talheres não pode errar. Mas vem cá, vem cá. Grovina, etiqueta, tente entender o dicionário da mesa. Ter nobreza não é dinheiro, luxo, mas sim ter um coração justo, saber usufruir sem pisar em ninguém. Isso é viver feliz, rico e bem. Sou vagabundo, realeza periférica. Boa prosa, continue a conversa. Vagabundo estiloso, tem bom gosto. Vagabundo que investe, o progresso é novo. Vagabundo estiloso, tem bom gosto. Vagabundo que investe, o progresso é novo. Pode ser.